Já. Negócio mais do que lasanha 3 não, viu, porra? Fumei tanto do verdinho que fiquei com a voz estranha. Admiro quem não fuma, eu gosto mais do que lasanha. As minas da quebrada fica tudo me zoando. Meu zóio é de japonês, mas a pegada é de africano. Só tô louco que às vezes fico até meio engraçado. Fumo até cair, quando eu caio eu fumo deitado. Não saio com paniquete, só com lariquete. Juntei quatro lanches, um big, big, big Mac. De boné pra trás, as cocotinhas entre choque. Vaga, vaga, abandonado com apenas 19. Só menino bom que tem problema na cabeça. Aceitamos os vezes, seus problemas já esqueçam. O moleque é bolado, veja só o que acontece. Sabe quem vos fala? É o MC da Leste. A polícia de São Paulo está progredindo, se proliferando, cada vez evoluindo. Antes do passado, veja só o que acontece. Só comia coxinha, hoje come Big Mac. Big, Big, Big, Big, Big, Big Mac. Comia coxinha, hoje come Big Mac. Sabe quem tá falando? Sabe quem tá falando? Sabe quem tá falando? É o MC da Leste. Big Box, Big, Big, Big Box, boladão. É no sapatinho, sabe falar produto. Um salve, Pet Moreninho. O Anderson PJL1. Assim que é. Um salve, bom Marcelo. Um salve, DJ André. O moleque é bolado, então não me esquece. O moleque é chapa quente, eu sou o Deleuze. Um salve pros autentes, autentes cash. Tá ligado, moleque, zica assim que procede. Tá a rima é na hora, e se liga, não se ilude. Se tu gostou, clica em gostei no YouTube. E assim que é, compartilha no Twitter, no Facebook. E assim que a porra toda se procede. Tu tá ligado que a humildade prevalece. Com as meninas, com os moleque, na zona sul, zona oeste. E na zona norte, também zona leste. E assim que é, eu falo aqui na manha. Os moleque de São Paulo gosta mais do que lasanha. Minha voz ficou estranha. Twitter, Twitter, Twitter. Arroba da Leste BR. Twitter. Arroba MC Pet MF. É nóis. Esse aí eu não sei o Twitter não. Arroba Moreninho com 3 V. Fumei, fumei, fumei, fumei tanto do verdinho que fiquei com a voz estranha.